vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Artes marciais contra o Universo 6 terminou com a vitória da equipa do Son Goku. Técnica de Kai vezes 10! Como utilizou a sua energia de forma imprudente, Son Goku sofreu os efeitos secundários do distúrbio de energia de efeito retardado. Se um guerreiro utilizar a sua energia de forma imprudente, pode sofrer efeitos secundários graves. Pilaf e os amigos viram a doença de Son Goku como uma oportunidade para se vingarem. O bebê! Mas o que é que estás a fazer? Atira-a pela janela! Ai, meu Deus, não deixe esta criança morrer! Por favor, Pilaf, faz alguma coisa! Mais uma vez, o plano de Pilaf falhou e Pan regressa sem salva para casa, sem que ninguém desse por ela. O planeta Potalfeu, o segredo da água com poder sobre-humano. Serviço de entregas de encomendas ao seu dispor. Monaca! Eu agora estou muito ocupada com o meu trabalho. Não te importas de trazer isso até aqui? Está bem. Era mesmo isto que eu queria. São iguais aos da Festa da Vitória. Obrigado por usar os nossos serviços. Oh, Monaca, não te importas de segurar isto no instante? Hã? Eu preciso de ajuda para uma experiência, mas não está cá ninguém em casa. Mas eu ainda tenho uma entrega para fazer no planeta Potalfeu. Isto não vai demorar nada. Será que ela sabe que esta série é para crianças? Ah, é assim, acho que já dá. Oh, my God. Bom, vamos experimentar outra vez? Tem que ficar aqui até encher isto. Foi muito divertido. Para a próxima, vamos ver se ainda vamos mais longe. Sim. Olha, São Goten. Aquilo não é o vai-vem do Monaca? Olá, Monaca! Mas onde é que o Monaca se meteu? Ele deixou as portas abertas. Mas que estranho. Ele não está cá dentro. Não. Hã? O que é aquilo? Ah, mas que espada porreira! Trunks, olha só que fixe! É muito giro! É, não é? Eu quero brincar um bocadinho! Mas que coisa é esta? Trunks! As portas fecharam-se. Estamos fechados. Vamos ter de as arrombar. Não podemos fazer isso, senão o Monaca vai ter muitos problemas, São Goten. Nós vamos ter de esperar. Vamos esperar por ele. Sim, eu acho que é melhor. Bolas, eu já estou tão atrasado. Obrigada, Monaca! Eu acho que ele não nos ouve. Ai, bati com a cabeça. Trunks, estamos em movimento. Sim. Ei! Ele não nos ouve mesmo, São Goten. Ei! Monaca! Vou terminar a experiência e depois vou comer uma daquelas delícias. Está a ouvir a Rádio Galáxia. E vamos à rubrica diária para todos aqueles que gostam de se aventurar no cosmos. Hoje falamos de tamanhos de roupa interior. Todos sabem que os tamanhos variam de planeta para planeta. E a confusão que é comprar umas cuecas quando os números não correspondem. Mas isso acabou. Os fabricantes de roupa interior estão reunidos na Conferência de Roupa Interior da 13ª Galáxia para encontrar uma solução para este gravíssimo problema. Não achas que está um bocadinho fresco? Sim. E agora vamos às mensagens dos nossos ouvintes. Temos uma mensagem de dedos ágeis. Eu faço entregas para uma empresa distribuidora espacial. Entrego todo o tipo de encomendas, mas o que me deixa mesmo entusiasmado é agarrar uma encomenda a dizer frágil. Espera, que mensagem é esta? Quem é que selecionou estas mensagens? Coordenadas verificadas, planeta Potal Feu confirmado. Pronto, já cheguei. A direita é para ali e a esquerda é para ali. Eu pensei que nós íamos morrer. Está tanto frio. Vocês estão bem? Digam-me se a água está a ficar fria. Eu tenho mais água a aquecer. Onde é que nós estamos, Monaca? No planeta Potal Feu. Planeta Potal Feu? Eu nunca ouvi falar desse planeta. Mas que coisa. Mas... Oh, Monaca, és tu? É você, Potaj. Obrigado por usar o nosso serviço de distribuição. Aqui tem a sua encomenda à revista mensal Artes Marciais Cósmicas. Monaca! Mas o... Hã? Revista mensal Artes Marciais Cósmicas. Há quanto tempo não nos víamos? Como tens passado? Parece que estás mais magro, rapaz. Ótimo. Olha lá, lingrinhas, tu ainda pensas que vais conseguir escapar, não é? Ora, bolas, fiquei tão contente por ver o Monaca que até me esqueci destes tipos. Nunca me passou pela cabeça que tivesses amigos. Ah, quem serão estes tipos? Eles não têm nada a ver com isto. Se queres lutar, luta comigo. Uma luta? Aquele velhote parece ser forte. Sim. Como queiras. Deem cabo dele. O quê? Mas que velhote tão fraquinho? Monaca. Mas o quê? Vamos apanhá-lo, só uma terra. Sim. O quê? Quem são estes miúdos? Retirar! Estão a fugir, seus cobardes! Venham cá! Eu mostro-vos como elas vos mordem! Tão pequenos e já com tanta força! Até fiquei sem fogo só de vos ver! Nós éramos capazes de enfrentar centenas como aqueles sem problema! Sim! Centenas? Sim! Afinal, quem eram aqueles tipos? Eles não passam de bandidos que querem roubar o poder adormecido deste planeta. Disseste o poder adormecido deste planeta? Eu sou o guardião desse poder. Devo tê-la deixado cair. Se for parar às mãos deles, este planeta está perdido. Será que vocês se importavam de me ajudar? Sozinho não tenho qualquer hipótese contra eles. Sim, está bem. Monaca, nós já voltamos. Monaca? Olha, agora ele desmaiou. Onde é que está? Onde é que está? Não a encontro. Andas à procura disto, velhote. Onde é que encontraste isso? Franks, aquilo parece uma chupeta igual à da Pan, não parece? Será que aquela chupeta é a chave para o poder adormecido deste planeta? Isto não é nada bom se eles apanham a água como poder sobre-humano. Tu queres recuperar aquela chupeta? Nós tratamos disso num instante. Vamos, Jonathan? Sim. Não se mexam. Monaca, estás bem? Já tive dias melhores. A água com poder sobre-humano. Uma água milagrosa que aumenta em 100 vezes o poder de quem a beber. Essa água deve ser mesmo boa. Água milagrosa, Thanos. Não existe água milagrosa nenhuma. Se tu libertares o céu, vais desaparecer da face do planeta. Ai, se eu não estivesse aqui amarrado, eu já tinha dado cabo destes imbecis. Abre. O poder sobre-humano. Com esta água, todo o universo será meu. Heróis a lutar contra o mal. O quê? O Trunks e o Son Goten entraram num vai-vem daquele idiota. Eles já deviam ter chegado há horas e eu não os encontrava em lado nenhum. Pensei que lhes tinha acontecido alguma coisa, fui verificar as câmaras de segurança. E foi quando eu descobri que eles entraram no vai-vem de entregas do Monaca. Ah, a culpa é dessas tuas encomendas ridículas. Hã? O quê? Tu estás a dizer que a culpa é minha? Tu não metes palavras na minha boca, mulher! Acabaste de o dizer! Tu disseste que o Trunks desapareceu por causa da minha encomenda ridícula. Desculpa interromper a tua discussão conjugal, mas se não precisas de mim, eu vou andando. Chamar-me por causa de uma coisa destas. Ah, espera aí, Jaco. Por que é que estás assim tão zangado? Eu não posso contar com mais ninguém. Vá lá, por favor. Eu peço-te que vás buscar o Song, a Ten e o Trunks. Oh? O Monaca disse que é o planeta Potalfeu, por isso é que eles devem lá estar. Planeta Potalfeu? Mas esse planeta está desabitado. E para além disso, eu não tenho tempo. Hã? Eu sou um ilustre membro da Patrulha Galáctica, um super-elite que defende a paz da galáxia. E não penses que eu sou um criado ao teu dispor. Por favor, não tens tempo para me ajudar? Não tenho. Eu ando à procura de um dos criminosos mais procurados. Entre os mais conhecidos, o nome dele é Grill, o Salteador. E não podes procurar mais tarde? Tu estás louca? Bulma, tu só dizes isso porque não sabes como este bandido é um perigo para toda a galáxia. A minha missão é capturá-lo o mais depressa possível e assim proteger a paz do cosmos. Então recusas o meu pedido de ajuda? Podes crer que recuso. Ah, já estou a perceber. Então o Rei Galáctico vai saber o que desenhaste no retrato dele. Tu és louca? Hã? Tu não serias capaz. E se fosses despedido por causa disto? Tudo bem, então agora vou buscar os miúdos. Obrigadinha. A sério, cada vez que estou com a Bulma, só me meto em confusão. Um meia leca com medo de uma mulher. Jetta, tu também vais. Eu também vou. Mas é claro que vais. Tens de ir buscar o teu filho Trunks e o Song Goten. Voltem depressa. Oh, onde é que está o Song Goten? Eu peço imensa desculpa. Eu virei as costas por um segundo e ele... O Vegeta e o Jaco foram buscá-los e eu ligo-te quando eles chegarem, está bem? Oh, Bulma! Bulma! Socorro! Parece que já voltei ao normal. Ok, mais uma vez. Para lá com isso. Hã? Son Goku, tu tens noção do teu nível de energia neste momento? E se esse teu nível de energia tão poderoso acabar por destruir o meu querido planeta? Já recuperaste do distúrbio de energia de efeito retardado. Se queres treinar, vai treinar no planeta do Bills. Eu ia adorar treinar no planeta do Bills. Mas o Whis não está em casa e eu não consigo falar com ele. E mais uma dica da Rádio Galáxia. Fazer conversa pode ser muito interessante, mas tenho atenção às informações mais importantes. O quê? Não há mais assunto? Ah, sim, às vezes pode acontecer. Mas há uma forma rápida de resolver este impasse. Diga o que lhe está a passar pela cabeça. Pode ser exatamente o que eu outra pessoa está a pensar. Eu nem sequer vou dizer uma palavrinha. Vocês podem fugir, mas não vão escapar. Para com isso, velhote! Disparem! Cuidado, Frank! Papá! Depois conversamos. Estás a ouvir, meu menino? É o Grill! Vegeta! Pai, se chegares perto deles, não... Chegou a vossa hora. Cambada de idiotas. Parece que só restas mesmo tu. Cuidado! Tem cuidado, papá! Que é isto? Que porcaria! Papá! Fui apanhado. Então, Vegeta? Ai, perdi a minha força. Tu és o único culpado. Mas o quê? Do Dragon Ball Super, o Vegeta vai desaparecer. A ameaça da cópia do Vegeta. Não percam o próximo episódio.